quebrada cabulosa, vai vendo. Os mano no veneno, sacações daquele jeito. Na periferia é só lamento, mano, quanto sofrimento. Os mano tudo na revolta, vacilou. Vai vendo, a quebrada sem achar solução, desempregado. Vai cair no mundão, vai preso. Mata, rouba, até mais, como é que pode? Passa fome, vem na miséria, vê se pode. Tem oportunidade, meu povo está morrendo. Tem oportunidade, meu povo estará prudecendo. Tem brilho de alimento pra se cobra, na droga, na cachaça. É foda, é foda. Isso dói, mano, isso dói em mim. Mas sem mostrar que é forte, mostrar que é capaz. Resistir, mano, não vim. Pra quem ficar triste, enfim. Daquele jeito, enfim. Fica triste, então vai vendo. A quebrada vai vendo, meu povo vai vendo. Fica só daquele jeito, só no veneno, então vai vendo. Então vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Vai vendo, quantos estão no veneno, vivendo no veneno, bebendo do veneno. Vai vendo, quantos aqui sofrendo, engolindo sofrimento, e eles não tão vendo. Vai vendo, quantos estão no veneno, vivendo no veneno, bebendo do veneno. Vai vendo, quantos aqui sofrendo, engolindo sofrimento, e eles não tão vendo. Periferia sangra, periferia chora. Daqui eu ouço tiro e sinto cheiro de pólvora. Cheiro incomodar, vai poluindo o ar. Meu barraco, meu espaço. Perifa, falei do cão, vacilou, é um abraço. Quem ninguém cobrar não quer saber. Quem é você? Se canta rap é o que faz. Se falar de paz, falar demais, não tem acerto. Na hora do sacode, segura sujeito. E cadê o teu respeito? E vai puxar tua ficha. Chega perto do teu papel, a toda cara limpa. E diz que é considerado e pá. E canta rap, que canta rap. Nem sei porque que às vezes que eu fico pensando, fico me lembrando como dói, mano. Muita solidão e muito sofrimento. Vejo os caras sem trampo, sem vento, sem oportunidade pra chamar atenção. Mete um ferro na cabeça de um playboy ladrão. Daí o meu respeito, é desse jeito que prevaleço no gueto. Então vai vendo. Vai vendo, quantos estão no veneno, vivendo no veneno, bebendo do veneno. Vai vendo, quantos aqui sofrendo, engolindo sofrimento, e eles não tão vendo. Vai vendo, quantos estão no veneno, vivendo no veneno, bebendo do veneno. Vai vendo, quantos aqui sofrendo, engolindo sofrimento, e eles não tão vendo. Aí, mãozinho, cai pra nós aqui. A irmandade, que muitos querem ver cair. Mas aí é tipo assim, nós não cala nossa voz. É tipo nós, voz, voz, voz da favela. Ok, ok, ok. É tipo nós, voz, voz. Tá ligado? Depois de nós é nós de novo. Na virada eu troco. Se passar um jogo, ah, eu tô dentro. Obrigado, né? Aí, salve, salve, salve. Toda rapaziada que ainda acredita. E a mulherada. Aí um salve pra paz que ainda aqui habita. É nós, é nós, é nós. É tipo nós, voz, voz.